avisar que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Manda avisar que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Você não. Yeah, de tracksuit, sola boost. Cada passo é na cautela, onde só bolsa Gucci. Daria um churras na favela do jeito que era pra ser. Como vender pra TV, só que não. Dessa vez vão assistir nós em Paris. No momento atual, até que eu tô a pampa, ainda dá pra melhorar. Um carro esporte de bacana, tô pra me jogar. Final de semana com elas num conversível indo pra Copacabana. Manda avisar que aqui nós tira água de pedra. Na viquita da Lupe, cabelinho na régua. Cintura ignorante é chocante pra ela. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Ela é